Somos a Serra de Água, toda a gente nos conhece. Viemos aqui nesta marcha saudar a toda a gente. Com esta marcha alegre e animada, junta-te a nós, vem connosco cantar. Estamos todos animados, São Pedro nunca mais irá acabar.